Opa, e aí pessoal, seja bem-vindos a mais um podcast. Se você é novo por aqui, esse é o Limbo Podcast. Hoje é dia 1º de outubro de 2018, uma segunda-feira completamente inútil. Uma segunda-feira que não vai mudar nada na minha e nem na sua vida. É só mais um número. Poderia pular, que não faria diferença nenhuma, mas tudo bem, estamos aí vivendo, estamos aí empurrando a vida com a barriga, porque é isso que nós temos que fazer para não enlouquecer nessa vida. Tem algo que está me irritando profundamente, e eu creio que não só a mim, mas uma grande parte das pessoas, que é como as pessoas estão lidando com as eleições. Eleição sempre foi chato. Vamos aqui concordar, sempre foi chato, sempre foi um porre, sempre esses candidatos que não sabem de porra nenhuma, que fica falando um montão de lorota para meia dúzia de celebrados acreditarem e votarem neles, para eles continuarem enchendo o cu deles de dinheiro. E esse ano é um ano atípico. A chatice é a mesma, mas essa chatice ela foi potencializada a uma máxima que não tem como definir. Tá chato, tá insuportável. Você liga a televisão, você acessa a internet e tudo quanto é rede social, só se fala na merda dessa política. Só se fala nessa eleição, só se fala em Haddad, Ciro, Bolsonaro. Eu não sei como as pessoas têm saco, não sei como as pessoas têm paciência para aguentar tudo isso, cara. Sinceramente, eu não tenho esse ânimo. Eu não tenho esse saco para ficar falando sobre política, ficar defendendo o candidato, ficar expondo o meu pensamento ideológico. Ah, meu Deus! Como isso é chato pra caralho! Mas as pessoas gostam, cara, de ficar falando sobre isso. É impressionante como elas se dedicam a falar merda, para falar besteira. E existe algo Cara, se eu primeiramente, eu não me identifico com nenhuma corrente política. Possivelmente porque eu sou um extremamente ignorante. Eu não estudo política, eu não sei nada sobre política, pensamentos de esquerda, direita. Eu sei o básico, como qualquer um sabe, o básico. Mas o básico que eu sei e como as pessoas se portam em relação à política me faz a cada vez mais ficar afastado desse mundo. Porque é só merda, é só pessoas que não sabem o que estão falando. Vocês não sabem, você que fica militando na internet, vocês não sabem o que vocês estão falando. A única função de vocês é propagar besteira, propagar merda, porque vocês definitivamente não sabem. Vocês não sabem, tá bom? Vocês só repetem o que os outros dizem, vocês repetem o que a agenda ideológica de vocês falam para vocês falarem, as palavras de efeito, o que vocês lutam, mas vocês não sabem, tá bom? Vocês são apenas um eco daquilo que os líderes de vocês dizem. Eu estou falando isso para a esquerda e eu estou falando isso para a direita. Vocês não sabem absolutamente de nada, tá bom? Porque a maioria das pessoas que votam hoje no Bolsonaro votava no Lula há anos atrás, tá bom? Então não vem com essa besteira, não. Porque vocês são os mesmos ignorantes de sempre, tá bom? Se Bolsonaro tem aí mais de 50%, e tu acha que esses 50% quando Lula foi eleito, quando a Dilma foi eleita, estavam onde? Estavam votando nele. Estavam votando na esquerda. Estavam votando no PT. E agora eles se revoltaram. Viu que a vida deles não aconteceu nada e agora querem votar no Bolsonaro porque tem nele a perspectiva e a esperança de que a vida, que o Brasil vai mudar. Não vai mudar nada, tá bom? Não vai mudar. O Brasil vai continuar o mesmo, o desemprego vai continuar o mesmo, a gente vai continuar fudido, tá bom? A vida de todo mundo vai melhorar da política. A gente vamos continuar no mesmo patamar, tá bom? Tá fechado? Se você tem algum tipo de esperança que alguém que assumir a presidência vai resolver o problema do Brasil, não vai resolver o problema. Porque o problema do Brasil não é no executivo. O problema do Brasil é em todas as esferas. Tá bom? É um problema estruturado no Brasil que não vai se resolver em um mandato de um presidente que só porque é a favor da arma e só porque é de direita, não vai, tá bom? Relaxa, relaxa, relaxa. Você vai continuar fudido, eu vou continuar fudido e nada de diferente vai acontecer, tá bom? Agora, não adianta você encher a porra do saco no Twitter, não adianta você encher a merda do saco no Facebook, não adianta você encher a merda de saco no grupo da família, no grupo dos amigos, não interessa. O problema não é você seguir uma corrente ideológica, o problema é você ser chato, cara. O problema é você ser insuportável. O problema é eu acordar todo dia e ter uma porra de um meme do Bolsonaro na minha porra do meu celular. É isso, cara, é isso. Eu não quero ver meme. Tá bom? Se você é desses que fica propagando meme, você é um idiota. Você é um imbecil, um pau no cu, um cheirador filha da puta. É isso que você é. Tá bom? Um retardado. Você é um retardado, cara. Eu gostaria muito de dar vários socos na testa, na sua testa, e fazer um buraco, que quando você andar por aí, as pessoas virem o buraco na sua testa, e eu vou de longe. Fui eu que fiz esse buraco na testa desse desgraçado! Ai, o que eu tô falando? Eu só sei que eu não aguento mais, cara. É tanto da esquerda como da direita. Você, cara, você que reclamava que a esquerda era chata, que a esquerda é politicamente correta e que eles não admitem você falar nada e que eles censuram e que você não pode fazer piada. Cara, vocês da direita que são a favor do Bolsonaro, vocês viraram a mesma coisa. Vocês ficaram insuportáveis. Vocês ficaram insuportáveis, cara. Não pode falar do Bolsonaro, não pode fazer piada, não pode falar, não pode crítica. Vocês viraram extremistas, assim como a esquerda. Viraram chatos pra caralho, assim como a esquerda. Não pode fazer uma piada, um comentário, uma crítica com o Bolsonaro que vocês ficam com o cu de vocês piscando com raiva. Relaxa, cara, relaxa, tá bom? É só um cara, tá bom? Ele não é Deus, tá bom? Ele não tem superpoder, é só um cara, tá bom? Um cara que é idiota pra caralho, na minha opinião, que tem a mente do tamanho de uma azeitona e que acha que. Sabe, sinceramente, sabe o que vocês são, cara? Vocês são. Vocês têm a síndrome da putinha carente. Vocês são umas putas que foram. Como é que eu posso dizer? Ninguém deu valor para vocês, tá bom? Prometeram para vocês Deus e o mundo. Prometeram que a vida de vocês ia mudar, que você teria do bom, do melhor, e vocês foram rejeitados, vocês não foram valorizados. Aí quando chega um cara, que é o Bolsonaro, que fala um pouco mais grosso, que fala o que pensa, que tem uma postura mais viril, vocês ficam com as bucetinhas de vocês todas molhadas, porque vocês são putas carentes. Aí quando vem um cara prometendo, dando flores, prometendo Deus e o mundo, vocês caem como patas. Tá bom? É isso, o Bolsonaro para vocês é um homem viril e vocês são umas putas carentes que acham que ele vai te dar amor, carinho e valorização. É isso. É isso que vocês são. Além de ser putas do Bolsonaro, vocês são chatos pra caralho. Não, eu não me importo se você acredita em uma ideologia. O que me afeta de verdade é vocês serem insuportáveis. Insuportáveis! Vão tomar nos vossos cus. É isso que é esse podcast. É isso. Vocês que votam no Bolsonaro e que são chatos pra caralho, vão tomar nos vossos cus. Todo mundo, tá bom? Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Tô melhor. Ai, olha como o meu coração tá mais aliviado, cara. É por isso que eu amo esse podcast. É por isso que eu amo gravar isso aqui. Porque simplesmente eu coloco a minha raiva pra fora, eu fico leve, tranquilo, em paz. É isso. Ai, por que que eleição existe, cara? Por que a gente não vive logo uma ditadura? Hã? A gente não precisa passar por isso em 4 anos. Vocês acham que a Coreia, elas ficam em 4 anos com esse sofrimento? Em 4 anos não, 12 em 2 anos. Porque em 2 em 2 anos é para presidente, outro é para vereador. Vocês acham que a Coreia fica nessa punheta? Não, cara, não, não ficam. Não ficam. Eles são tranquilos em relação a essa chatice. Eu sou adepto à ditadura. Não a ditadura que sai matando todo mundo, mas uma ditadura só para não ter eleição. Só para não ter a chatice da eleição, eu sou a favor da ditadura. Vamos colocar um homem no poder para ele ficar para sempre. Pode ser monarquia também. Tanto faz, cara. Tanto faz. O que importa é ter alguém lá que mande na porra toda e que impeça que tenha eleição em 2 em 2 anos. É isso que eu quero. Que a eleição seja extinta e que idiotas não se propaguem como enxames, como pragas ao meu redor. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Com toda a minha alma, é isso que eu quero. Porque o que eu mais quero nessa vida, primeiro é ganhar dinheiro, porque o dinheiro é o que move o mundo. E depois, que vocês sejam extintos, cara. Que vocês sejam extintos. Tá bom? Vai com a sua corrente política pra puta que te pariu. Tá bom? Pega o Haddad, enfia no rabo. Pega o Ciro, enfia no seu rabo. Pega a Marina, enfia no seu rabo. Pega o Boulos, enfia no seu rabo. Pega o Meirelles, enfia no seu rabo. Pega o Geraldo Alckmin, enfia no seu rabo. E pega o Bolsonaro, enfia no seu rabo, cara. Tá bom? Vou ser sincero, cara. Quando o Bolsonaro surgiu, quando eu olhei ele dando aquelas declarações, falando o que pensa, eu falando naquilo que acredita, eu me empolguei com o cara. Sinceramente, eu me empolguei e falei, caralho, olha esse cara, cara. Esse cara diz o que pensa. Esse cara faz o que ele tá afim, ele não liga pra quem vão pensar mal dele, ele simplesmente abre a boca dele e fala. Só que, depois que ele teve essa ascensão e ele começou a ficar popular, os eleitores deles e as pessoas que são fãs deles começaram a encher o saco, cara. Defender ele a qualquer custo e encher a porra do saco quem fala do cara. Falar qualquer coisa. Ai, que o Bolsonaro é a favor da família, que ele vai mudar. Tá, cara, tá bom, ele vai mudar, tá bom, vai mudar. Tá? Só não enche o saco, cara. Então, quando eu vi ele, eu falei, cara, esse cara aí, ele é diferente, cara. Eu, por um instante, eu pensei em votar nele. Só que eu tô mudando de ideia porque vocês são chatos, cara! Vocês são insuportáveis. Vocês são igual ao pessoal da esquerda. Insuportáveis. Para de encher o saco, cara. O cara vai ganhar a eleição, tá bom? Fica mais. Respira, fica mais tranquilo. O cara vai ganhar essa eleição. Não precisa ser insuportável. Não precisa ficar xingando. Não precisa ficar querendo que os outros calem a boca. Não, cara. O cara vai ganhar, tá bom? Relaxa. Relaxa aí. Relaxa aí. O cara vai ganhar essa porra dessa eleição. Mas não vai ganhar porque você é chato. Ele vai ganhar porque o cara, ele tem o carisma dele. O cara fala o que pensa, as pessoas acreditam, vai na ideia dele e é isso. As pessoas não vão votar nele porque ele é um super inteligente. Não, vai votar nele porque primeiro ele é honesto e nessa política ser honesto é uma qualidade. Algo que era para ser normal vira uma qualidade, isso ele tem, ele é honesto. Mas surgiu acusações sobre ele da ex-esposa, sobre ocultação de bens, não declarar algumas coisas e agir de forma violenta. E os eleitores deles nem cogitaram a possibilidade dessa mulher estar falando a verdade. Eu sei que existem acusações falsas, eu sei que existem acusações levianas, eu sei que muitos querem ferrar o outro só por acusações e não tem provas nenhuma. Mas vocês são tão radicais em relação a ele que nem cogitaram a possibilidade dessa mulher estar com razão e dessa po a possibilidade dela estar certa. A possibilidade de que realmente ele cometeu, roubou lá o cofre, ocultou bens, entendeu? Só que vocês, cara, são tão cegos, são tão fanáticos que vocês são igual o pessoal da esquerda com relação ao Lula. Eles são tão fanáticos à esquerda com o Lula que não importa o que o Lula faça, não importa o que ele diga, não importa o crime que ele cometeu, as pessoas vão defender ele até a morte, dizer que ele é alguém especial, que ele é alguém diferente, que ele é inocente, que ele é o bambambam da parada. Não, cara. Reflita, seja minimamente inteligente, cara. Faça que a tua mente funcione, não deixe esses caras roubarem a sua mente. A sua mente é a única coisa que você tem realmente de valor. E você tá emprestando a sua mente para essas pessoas, cara. Não, cara. Por favor, não, não. Ai, meu Deus. O que que eu faço, cara? Acho que eu vou dar um tiro na minha cabeça só pra não ter que ouvir vocês. Tá bom?